chuva de vento. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu, vai soprando na janela. Cada pingo que cai sou eu, chorando de saudade dela. Diz pra ela que esse amor é meu. Amado Batista, mais amado do Brasil. Vocês sabem quantos policiais mataram no Rio de Janeiro este mês passado? Mais de 50. Meu Deus do céu. Isso é uma tragédia. Isso é uma guerra contra a sociedade. É um desastre contra o esquema de segurança de uma cidade. Isso não pode, eu não acredito que isso está acontecendo, né? A gente não quer acreditar, mas acredite, acredite sim, porque o Rio de Janeiro hoje vive a maior das violências que se tem notícia nos últimos anos. Aliás, acabaram também com o Rio de Janeiro. A cidade mais linda, a cidade mais encantadora, meus amigos queridos. Eu conheço muitos lugares no mundo, muitos lugares no, neste universo de meu Deus. Tive a oportunidade de conhecer tantas cidades maravilhosas. Mas nada se iguala ao Rio de Janeiro. Alguém discorda do Edelson Moura? Ou todo mundo concorda com o que o Edelson Moura está falando? O que falta para esta cidade voltar a sorrir? Governo, os bandidos precisam respeitar as nossas autoridades. Vamos voltar atrás nestas leis que foram aprovadas nas caladas das noites brasilienses. Vamos rever estas leis. Eu não sei nem se isso é possível. A gente rever a... A gente rever as leis. É, Ricardo Noronha, você que já foi deputado. É possível rever as leis? Tinha que ter um jeito, rapaz. Tinha que ter um jeito. Ora, não é possível que agora o pobre do policial, coitado, ele não pode nem perseguir mais o bandido. Não pode, não pode, isso não pode. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Quantas mais vidas vamos ter que perder? Ou quantos mais policiais terão que ser mortos para que esta gente enxergue, para que esta gente encare de frente este problema brutal no nosso Rio de Janeiro? E vem aí as Olimpíadas, senhoras e senhores. A capital das Olimpíadas, com 50 policiais mortos. Agora, veja bem, se estão matando as polícias, o que é que tu vai fazer nas Olimpíadas, homem? Tome cuidado, rapaz, fica em casa. Eu não vou torcer contra isso, claro que ninguém vai torcer, mas a gente tem que torcer pelo sucesso. Mas antes que aconteça tragédias piores, é bom prevenir-se, Rio de Janeiro. E também o povo do Rio, né? Que eu não sei como é que está conseguindo administrar esta situação, não é? Porque agora ninguém pode mais sair na rua. As esquinas, os becos, as avenidas entupidas de ladrões. E quem vai se esperar de uma Olimpíada num lugar desse? Vamos pagar para ver? Mas é claro que não podemos torcer contra também. Quem sou eu para torcer contra a Olimpíada? Eu, hein? Na contramão do amor, Amado Batista canta pra gente. Na

Vamos lá, meus amigos. Vamos continuar na apresentação do programa Amado Batista. Vamos colocar a nossa primeira participação de hoje, os nossos queridos amigos que carinhosamente se comunicam com este velho amigo, este velho companheiro do rádio, Edelson Moura. As mensagens chegam de tantos lugares, que às vezes eu fico doido. Eu fico doidinho, sem saber o que é que eu vou fazer com tanta gente, meu Deus do céu. Amiga Edelson Moura, beleza? Eu tô te ouvindo aqui pela... Eu sou o Edvaldo Martins, moro no Itapuã. Eu queria ouvir a música de Amado Batista e capa de revista. Você é um herói do rádio, viu, Edelson Moura? E o Amado Batista é o herói da música brasileira. Nós amamos você, viu, Edelson Moura? Valeu, gente boa. Edvaldo, nós também amamos vocês. É, nós comunicadores amamos os nossos ouvintes, os nossos amigos. O amor que nós temos por vocês é tão grande que meu coração, que era vermelho, já ficou roxo. Aff, já tá roxinho de tanto amor que a gente sente pelas pessoas, pelo carinho que vocês dedicam a todos nós. Eu quero mandar o meu abraço para o Itapuã, muitos amigos que temos aí. Além do Edvaldo, tem também o meu xará Edelson. Essa cidade aí, Itapuã, fica a poucos quilômetros da minha casa. E eu, semanalmente, eu faço algumas visitas a muitos amigos, a muitas pessoas, né? Porque eu tenho algumas missões que eu não vou falar para vocês. Que missões são essas que me dão? Eu não posso dizer. Que missões são estas que o Edelson Moura recebe? E nestas missões eu visito muitas periferias, muitos lugares, onde nós encontramos assim pessoas assim como Edvaldo, pessoas maravilhosas, pessoas simples, humildes, né? Que nós vamos sempre às casas dessas pessoas. Nós temos um grupo, meus queridos amigos, um grupo de voluntários, de pessoas que não têm mais nada... Ah, como é que fala? Pessoas que não tem mais nada para fazer. Eu tenho um grupo de pessoas que não tem nada para fazer, que durante a tarde, assim, no finalzinho de semana, a gente sai procurando. E meu xará Edelson, né, que mora lá, é uma pessoa especial, ele tem uma deficiência e é um dos ouvintes que nós temos, que desde muito tempo nos acompanha. E nós cuidamos destas pessoas especiais. Tem alguns casos que a gente dedica um pedaço do nosso tempo. Até porque a caridade é uma coisa interessante. Quanto mais caridade a gente faz, mais Deus nos abençoa. Mais Deus vai mandando assim. Então é importante a gente tirar um pedaço do nosso dia durante a semana, para que a gente possa visitar pessoas, levar, assim, o nosso carinho, o nosso afeto, sobretudo para aquelas pessoas especiais que têm alguns problemas de saúde, que vivem acamadas, né? Tem muita gente assim. E cujo companheiro, maior companheiro, é o aparelhozinho de rádio. Falta tudo, mas não falta o rádio na cabeceira de uma cama de uma pessoa enferma. Coisa linda, não é mesmo? Vamos cantar, Amado Batista vai atender aí o nosso querido Edvaldo. Obrigado a ele, obrigado a toda a cidade. E ele pediu a música Capa de Revista. Vamos tocar. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Na capa de uma revista eu vi o retrato de quem tanto amei. E ao ver o seu rosto sorrindo feliz, confesso que quase chorei. A dor do amor é tão grande que eu acho até que nunca termina. Eu sei que ela julga que o nosso amor não passou de ilusão de menina. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. O sol lá em cima tão quente esfriou de tristeza ao ver-me chorando. Até parecia criança que vê sua bola querida murchando. Eu nunca pensei que ela fosse trocar nosso amor por um sonho de artista que acaba num mês ou menos, talvez com a capa daquela revista. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Passei pela banca sem ver que o bom jornaleiro contente sorria. Então me chamou e a revista mostrou sem saber o quanto eu sofria. Segui meu caminho, mas não conseguia esquecer nunca mais a imagem. Eu quis retornar e a revista rasgar, mas confesso, não tive coragem. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Mas enquanto ela sorria, mais saudade eu sentia. Edelson Moura. Cadê a voz do povo, gente? Cadê os nossos ouvintes que mandam as mensagens aqui do... Opa! Chegou uma! Ai, quem é? Muito boa tarde, Adelson Moura, a todos os ouvintes aí do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sou Marcos Vinícius, aqui da Rádio Princesa das Matas, AM 1560, na nossa querida Viçosa, aqui em Alagoas. Venho aqui através desse áudio dizer a você que retransmitimos o programa Amado Batista às 13 horas aqui na Princesa das Matas, tá bom? E desejar a você muito mais sucesso, mandar um abraço para todos aí que estão ouvindo esse programa maravilhoso, e é isso aí, um abraço a todos. Edelson Moura, tudo de bom em sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço a todos. Meu colega Marcos Vinícius, que prazer, amigo, receber a sua participação aqui no nosso programa. Gostei demais, que voz bonita que você tem, um grave bonito. Parabéns, Marcos Vinícius. Bom trabalho, meu colega, aí na nossa querida Rádio Princesa das Matas, nas nossas Alagoas. Ei, terra boa, né, Marcos Vinícius? Gente, é isso aí. Este é o programa Amado Batista, rodando pelo Brasil afora. Quarto Negro, vamos ouvir mais este sucesso. Solidão é fera, e eu aqui sozinho nesta longa espera, neste quarto negro de saudade, sem você. Frases que enfeitaram os meus sonhos, destas velhas cartas tão risonhas, desbotaram todas com o pranto. E chorei. Meu sorriso sorriso alegre se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de me encontrar. Ah, se você aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar. Se desfez com a falta do seu lindo olhar. Morreu a esperança do meu peito nessa ânsia de me encontrar. Ah, se você me aparecesse de braços abertos pra voltar, com um beijo eu entregaria todo o amor que eu tenho pra lhe dar. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos lá, minha gente, falar agora do óleo de avestruz supremo. Esta maravilha da natureza, o óleo de avestruz supremo, ele é um produto natural. Você pode tomar de manhã, de tarde, escolha a hora, não tem problema. E as pessoas às vezes ficam em dúvidas, para que serve mesmo este óleo de avestruz que o Edelson Moura tanto fala? O óleo de avestruz supremo serve para tanta coisa. Você deveria ler, deveria ler, procurar no Google, se informar direitinho, né? Para você ver tanta coisa, tanta doença, tantas coisas boas. Existem pessoas que às vezes sofrem queimaduras e as dores são insuportáveis. Quando passa óleo de avestruz ou a banha, né? A banha normalmente para as pessoas que se queimam, a banha ela é mais... Ela rende mais. Porém, se você tiver alguma dificuldade de colocar a banha, você pode dar uma aquecida, né, na quantidade que você vai usar. Faça o aquecimento somente na quantidade. É um aquecimento pequeno, né, porque ela vai ficar líquida também, né? E aí você vai poder utilizar na pessoa que se queimou. Com um algodão, vai colocando assim na pele da pessoa. E é impressionante que as dores começam a desaparecer. A cicatrização é mais rápida, ela acontece de maneira mais rápida. Ah, mas não é um alimento, Adelson Moura? O óleo de avestruz não é um alimento? Sim, meus queridos amigos, mas ele é um alimento rico em ômegas. É, na verdade, todo esse trabalho de cicatrização, ele acontece em detrimento dos ômegas 7. É, são os ômegas 7 que vão agir na queimadura, na ferida. E aí o conjunto dos ômegas, porque tem também o ômega 9, que é um construtor de célula viva. Você sabia disso? É, vai construindo células boas na sua pele, e aí vem a recuperação, é bem mais rápida. Então, este é o óleo de avestruz supremo, que você encontra através dos nossos representantes em muitas cidades do Brasil. Aqui em Taguatinga, você pode ligar para o Olho Vivo no telefone 984 98447768. 98447768. Temos também um local de vendas, né? Aqui no Palácio do Rádio 2, Geraldo, Salão de Cabeleireiros Líder. O Palácio do Rádio 2 fica bem no centro de Brasília, é bem próximo ali do shopping, daquele shopping Pátio Brasil, não é? E o que mais? No Paranoá, você encontra o óleo de avestruz supremo na Casa Nordestina. É um absurdo tanto que vende o óleo de avestruz à Casa Nordestina. O que acontece é assim: quando o produto é bom, uma pessoa fica sabendo, fala para outra, vai falando, vai espalhando. Não é mesmo, meus amigos? Procure também aí na sua cidade o representante do óleo de avestruz supremo, Saúde com Beleza, né? É a nossa empresa que distribui para todo o Brasil o óleo de avestruz supremo com exclusividade, e também a nossa linha de cosméticos, né? Que são produtos maravilhosos para você usar. Vamos cantar, Amado Batista. Ei, olha a música, que beleza. Quem é você? Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. E agora? Quem é você? Me diga logo, seja quem for. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Eu também. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. O mais amado do Brasil. Meus queridos amigos, já começamos a receber as primeiras mensagens dos nossos amigos de Brasília. A nossa audiência vem crescendo a cada dia e eu quero botar o povo de Brasília para falar. Aliás, eu vou botar o povo do Brasil todo para falar. Esse programa aqui, ele é assim: a voz do povo é a voz do pessoal. Esse é o quadro que o povo fala aqui no nosso... Antigamente o cara falava, não, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do pessoal. Então vamos lá, vamos. Olá, Edelson Moura. Boa tarde. Olha, eu estou aqui falando que sou que não perco um só programa seu de especial Amado Batista. E que eu gosto muito, sou fã. Quero que você bote a música Travesseiro Azul pra mim, se for possível. Muito obrigado. Uma boa tarde de seu ouvinte, Antônio José, que mora em Sobradinho, Distrito Federal. Muito obrigado, Antônio José. Um abraço aí, olha, você vai ser portador de um abraço meu a todo o pessoal aí de Sobradinho. Rapaz, eu já fui tanto na sua cidade, tinha uns parentes meus que moravam aí, eles voltaram lá pro Nordeste, não estão mais aí não. O que eu mais gostava era que eles me convidavam para as festas de aniversário, as churrascadas, e aí eu gostava demais. Você quer ver eu ficar alegre, é o cara me convidar para ir para um churrasquinho. Nossa! Aliás, carne tá tão cara, que quando o cara me convida para um churrasquinho, vamos dizer que o churrasco é meio-dia, eu já chego lá 6 da manhã, eu já paro o carro na porta da casa. Já fico lá esperando. Aí quando o cara abre a porta de manhã para ir comprar pão, ô Edelson, você já tá aí? O churrasco é meio-dia. Eu digo, não, mas eu já cheguei agora, não é para ser o primeiro e ajudar também a assar a carne, botar o carvão na churrasqueira, não é, gente? Carne dá um preço... carne dá um preço especial, viu? Tá caro demais. Carne e feijão, olha, eu tô comendo carne lá em casa, só de 15 em 15 dias. Que é isso, rapaz? Aí na quinta-feira é frango, na sexta é ovo, no sábado é... Como é aquele negócio que a gente engana pro cara pensar que é carne? Como é o nome, Zélia? Daquele negócio que a gente engana. O cara pensa que é carne. É feito assim de farinha de trigo, sei lá que é aquilo. Eu sei que bota um pedacinho de frango dentro e o resto é só cobertura de farinha de trigo, aquele negócio. E a gente come, acha bom, rapaz. Porque aí rende a carne. Bota só um pedacinho mesmo. Hã? É a milanesa, isso mesmo. É só os pedacinhos de carne à milanesa. Antigamente era bife à milanesa, agora é um taquim à milanesa. É, não é bife mais não, é taquim de carne à milanesa. É caro demais carne, nunca vi uma coisa dessa. Tá aí, meu amigo Antônio José, a música que você pediu pra ouvir no programa. Amado, Travesseiro Azul. Amor.

fiquei tão triste porque quando você veio aqui eu estava viajando. Mas eu ouço você toda tarde, o programa do Amado Batista, o seu outro programa, e toca qualquer música aí do Amado Batista para mim, por favor. Olá, Edelson Moura. Muito prazer, Max William. Você está por aí no comando da máquina sonora aí. Estamos por aqui, aqui em Ouro Preto do Oeste, curtindo a sua programação aqui pela Rádio Rondônia FM. Manda um abraço pra gente, manda um alô aí. É um ótimo trabalho e uma ótima madrugada. Valeu, tchau, tchau. Beleza, né, minha gente? Cada lugar, uma hora diferente. A gente passa numa cidade de manhã, passa em outra de tarde, passa em outra de noite. coisa linda! Muito obrigado a todos estes amigos pela audiência conferida a este programa. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Me perdoem se eu estiver falando errado, mas esse Amado Batista é fera demais, rapaz. Esse cara é fera. Todo lugar o povo gosta dele, né? Nossa, que é isso? Bacana, muito bom apresentar um programa de repercussão nacional. Mais de 800 emissoras de rádio retransmitindo a gente. Eu fico feliz da vida, né? Por fazer parte deste grande sucesso do maior ídolo popular do país, que é o Amado Batista. Gente, vamos cantar, porque nós estamos aqui para botar o Amado Batista para fazer isso. Você está pensando o quê, Amado Batista? Você vai ficar ganhando dinheirinho aí sem cantar, rapaz? Não, rapaz, não é só isso, não. Sua partida! Machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus, vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos olhando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando, gotinhas molhando o roxinho seu, o roxinho seu, o roxinho seu, o roxinho seu, o roxinho seu. Edelson Moura. Eu vou agora trazer a música da Hora do Quebra-Galho. E adivinha quem canta na hora do... Adivinha quem canta na hora do quebra-galho? Eu dou um presente, se você adivinhar. Quem é o cantor? Ei, meu Deus! Vai chegando o final do programa do Amado Batista. Eu vou ficando triste, rapaz. Vou ficando triste, assim, mas é assim mesmo, é a vida. A vida é assim mesmo. Um dia vai, o outro vem, né? E vamos trabalhando, vamos levando aqui o nosso programa para os quatro cantos deste país. Eu vou trazer uma música religiosa gravada pelo Edelson Moura para vocês. Então nós vamos trazer Nasceu em Belém. Essa música é lindíssima. Chama-se Casa do Pão, Nasceu em Belém. Algumas pessoas chamam essa música de Casa do Pão. Outras, Nasceu em Belém. Você sabe quem nasceu em Belém? Sabe não? Pois vai saber agora. Ouça o Edelson Moura cantando na hora do quebra-galho do programa do Amado Batista. Nasceu em Belém. As mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra, fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se encontram na mais fraterna união. Façamos deste mundo a grande casa do pão. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos sofridas nem sempre têm o que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E nós encerramos aqui o nosso programa de hoje. Para todos os meus amigos do Brasil, nosso muito obrigado a vocês todos. Quero terminar com uma mensagem para vocês. Diga que é feliz. De tanto você dizer, a felicidade aparece. Quando se diz feliz, você emite uma ordem de comando positiva para o seu coração. De posse dessa ordem, as suas emoções sentem apoio e iniciam ação. Daí passa a ser fácil ver o que é belo, educativo e amoroso. gente. Eu sou tão amoroso. Eu sou muito amoroso. Porque eu vivo dizendo para as pessoas, eu sou feliz. Ah? Felicidade é isso, é a gente poder dizer toda hora, eu sou feliz. Você sabe que a palavra tem poder, né? Se você ficar dizendo que você é um desgranhado, não presta não. Diga que é feliz. Tchau, Brasil, até nosso novo encontro, se Deus quiser. Vem aí, mais um campeão de audiência. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!